003 autorizado via chegada Cari. Via chegada Cari. Eita, Delta. 28, vento 12, 00 grau 08, mais. A linha da cola, cabeceira 28, vão 9, 273. Tá 3197, após a mão, voltou de trás, 3197 aí. Estabilizado nacional. 2000 pés, 2013, via CARI, chama estabilizado 9410. Avenida 6310, reautorizado 150. Chama o controle 1935, avenida 6310. Avianca 6310, informação ativa. Avianca 6310, a identificação, a chegada CARI, desça para 2000 pés, via chegada CARI. Para 2000 pés, via chegada CARI, avianca 6310. Adicione 5073, subo ao nível 3607 da Gole Bonza, aguarde contato radar. Sente, aciona 5073, Gole Valbonza, lá no contato radar, Gole 273. Golf Oscar, autorizado chegar de pit. Bem, chegar de pit, foi isso que eu faço. 273, suba restrito ao nível 320. Suba restrito 320, agora 273. Salvador, boa noite, Azul 4070, formação Zulu. Azul 4070, sendo identificação, autorizado, chegada CARI, desça para 2 mil pés via, chegada CARI. Para 2 mil pés via, chegada CARI, Azul 4070. Papa Romeu Whisky Golf Oscar, mantém nível 080, aguarde para descida. Mantém 080, aguarde descida, Whisky Golf Oscar. 273, passa nível 130, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 288-3325, boa noite. Boa. 9410, estabilizado? Estabilizou, 9410. Complete final ILS Zulu, chame Torre 118.6. Zulu 186, 9410. Abatango Lima Vitor Delta, autorizado o final DLS Zulu, reporte estabilizado no localizador. Reportará. Uma flor de usar? Mantém a chegada, Lima Vitor Delta. Vitor Delta. Salvador, muito boa noite, TAM 3662, informação Alfa. TAM 3662, acena identificação, autorizado de chegada CARI, isso é para 2 mil pés via, chegada CARI. Autorizado via CARI para 2 mil pés, TAM 3662. Confirme, o ajuste permanece padrão, 1013? Afirmativo. Whisky Golf Oscar, desça para nível 060. Desce 060, isso que for. Zulu no 613, autorizado Brasília, nível 360, Pelope, Zulu 17, decola 28, com curva à esquerda, saída Gola e transição Gonza, controle 119.35, responda 5110. Autorizado 360, pérsula 17, decola da 22, curva esquerda, Gola e Gonza, 119.35, ao controle de saída, 5110, transponder, o gol no 613. Pelo menos 3, correto, reporte, corrigindo, autorizado pushback acionar no 02, reporte para o táxi. Autorizado pushback acionamento, chamará para o táxi, gol. Paulo, TAM 3562, estava aguardando autorização também, senhor. Range autorizado Brasília, nível 340, negativo 36. Pelo Open Zulu 17, decola 28, com curva esquerda, saída Gola e transição Gonza, controle 119.35, transponda 5112. Autorizado Brasília 340, Open Zulu 17, 28, curva esquerda, Gola e Gonza, controle 1935, transponder 5112, pushback, acionamento do 8. Estamos prontos. 3561, autorizado pushback acionar no 08, só confirma o nível autorizado. 340, senhor. Gente, aponte para o táxi. Para trás, obrigado. Fechamos solo 121.9, mantendo posição antes de ingressar na Alfa. Outra 94.10. 219, antes de ingressar na Alfa. Solo Salvador, boa, 94.10, livrou, antes da Alfa. 94.10, autorizado os táxis via Kilo Pátio 3, apontará para ingresso Pátio 1. Alfa, Kilo Pátio 3, chama para ingresso Pátio 1. Então, 10, 9, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 9, 7. Está 3, 2, 9, 7. Então, agora para 2, 6, 4, 2, 3, 2, 9, 7. Vitor Delta, estabilizada? Estabilizando agora, interceptando o lock, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, completo final, ele é Zulu, chama em torrinho 118.6. 118.6. Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, o vento 200 graus com 8 nós, ajuste 1013, reporte baixa travada, final da 28. Volta da. Lima 0, aguarde chegada Cari, 322 Salvador, reporte retira. Bianca 6310, autorizado em LS Zulu, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado em LS Zulu, Bianca 6310. Azul 4070 indicada. 2509, 4070. Confirme. 2509. 4070, reduza para 2209, aeronave que precede na posição de 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, inicia para 2 mil pés. Gente, 4070, reduzindo. Para ingresso no pátio, está 9410. 9410 irá aguardar, tem o... A aeronave da companhia efetuando push no 08. Gente, vamos até a posição de ingresso no pátio. 3561, 31 a bordo, 4 horas e 30, alternando com o fim. 3561, autorizado o táxi Juliette Alpha, reportará antes da Delta. Juliette Alpha, reportará antes da Delta, para 3561. Prossiga. Fui, aliás. Teu vento 200 graus, 10 mais, livre pouso, pista 28, Lima, Vitor Delta. Vitor Delta. O número 3, autorizado táxi Índia Alpha, antes da Juliette, dará passagem ao depois da TAM, seguirá como número 2. Índia Alpha dá passagem pro TAM, vou no meio no 3. 0-5-0. Motorista Golf Oscar, atinge e mantém 0-5-0. Whisky Golf Oscar, reautorizado, descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado, 3 mil pés, ajuste no 0 no 3, Whisky Golf Oscar. 3455, retração para sequenciamento, esquerda para o A200, limite localizador. Ok, para o A200, limite ao lock 3455, desce para 7000, 070. É autorizado nível 040, são 3455. Até o 40. 9410. 709, São Brasília, 2425. Cota 35 Beta, pode prosseguir, senhor? Bota aí a Delta. 35 Beta, autorizado. Táxi até o ponto de espera da Gol, chamando a torre 118, décimo ao menos, ponto de espera, quem negar 1013. Então, ponto de espera 2186, obrigado, boa noite, 35 Beta. 1613, autorizado seu táxi até o ponto de espera da Gol, chamando a torre lá 118, décimo ao menos, quem negar 1013. 1013, 186, ponto de espera da Gol, 1613. Pés, ajuste no 04. Pés, 2000 pés, Scorpio, Oscar no 014. Tá batendo uma Stanley Alpha autorizada pro Aeroméu R, Salvador. E reporte pronto para o cancelamento para descida, mais Stanley Alpha. Assina a identificação, autorizado de chegada e pitch, desce e mantenha nível 070, reduza para 250 nós. Aidente, descendo para o 070, reduzindo para 250 nós na chegada e pitch, webjet 6727. Agora será Golio Fito, com o número 3. Golio Fito, graças, com o número 3. Livre 210 graus, 109, autorizado pouso. Livre pouso, pista 28, avianca 63, 110. Pouso 43. Mais que isso, consegue andar da LK? Oi? Consegue andar da LK, você? Então, eu não sei se está autorizado seu táxi, quilo 43, reportará para ingresso, pátio 1, para após ser autorizado a Aerostar. Corpo 3. Corpo 3. 1-0-0 Salvador. 1-0-0 Salvador, 3-4. Estabilizado em aliança, azul 4070. Azul 4070, complete final, chamei torre 118, decimal 6. 186, 4070. Salvador, escorpio Oscar, nivelado 3 a pé. Gente, então 3455, limite radial 110, Salvador. 110, 3455. Esse escorpio Oscar mantenha 3 mil pés. Mantém 3 mil, escorpio Oscar. 1885, ciente da informação Alfa, autorização Guarulhos 360. Ciente, aguarde para a cópia do 1885. Aguarda. Está estabilizado. 4070, continua aproximação, aguarde pista livre. Vento 200 graus, 089. Autorizado, aproximação, aguarde pista livre. Azul 4070. 1885. Prossiga, 1885. Boa noite, 85, autorizado Guarulhos, nível 360, piloto Whisky 58. Na corda 28, com curva esquerda, saída Gole, transição Gonza, controle 119-35, transponda 5121. Autorizado a Guarulhos 360, via Upper Whisky 58, superfície de USA 22, primeira curva à esquerda, gole Gonza. Controle 11935, código 5121, pro gol 1885. 1885, só, mano, a aerovia será Upper Whisky 50. Ok, Upper Whisky 50 então, gol 1885. Correto, reporte para puxa sonar, gate 612, é gol 1885. 102, 10 graus, com 08 nós, aguarde pista livre. Aguardando, 3561. Pista liberada, livre decolagem, 210 graus, 8 nós, o 3561. Iniciando, 3561. Avianca 6310, autorizado táxi, Índia, gate 01. Fala, boa noite, o 6310, livrou na sua escuta. Avianca 6310, autorizado táxi, Índia, para o gate 01. Índia, gate 01, Avianca Brasil, 6310. Fala, Salvador, Santos, 6603. Web 6727, desse mantenha nível 050. Descer para 050, objeto 6727. 3455, cruza 050 para 040. Tá, 3455, reautorizado 3000 pés, ajustando 0 no 4. 3000, como em 14. Controle, eu tenho 3662, estabilizou na ILS. Complete final, chame Torre 1, 1-8-6. É, confirmando 18-6, TAM 3662. Firma. Obrigado. Whisky Golf Oscar, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado sinal, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, 1-0 no 4, reportará sinal estabilizado, Whisky Golf Oscar. Web 6727, início de edição para 1-8-0 nós, aeronave que precede um Airbus 320, 8 milhas, em descida para 3000 pés. Sente, reduzindo para 180 pés, 1809, objeto 6727. Utilizado, presente autorizado, provisiona. Ato radar, subo nível 340, saída gole e transição fita. 3561. TAM 3455, aeronave que o precede, um Bjet 58, na sua posição de 12 horas, 10 milhas. No rumo no sudoeste, descida para 2000 pés com 140 de ground. Ingresso 4070. Solo gol no 885 no gate 06 para pushback e acionamento. Aproximação visual? Afirmativo, está. Curva direita, vou ir na proa 250 do presente. 250, East Golf Oscar direita. 3455, velocidade de cada. Estamos reduzindo agora para 140. Iniciei a redução do presente para aproximação. Tenho tráfego na sua, vai cruzar sua posição 12 horas, 7 milhas, cruzando 2500 pés. 10 do tráfego. Autorizado LS em USA? Afirmativo. Curve à direita 3455, vou na proa 330 em forma estabilizada. 330 em forma estabilizada, 3455. Isso que vou fazer, acho que incrementa a velocidade até quanto? Foi no limite, 1952 aqui. Ok, grato. Tá próximo ao cruzamento aqui, engraçado, não é? Seria possível uma vetoração para o visual para 1-7? 1-7-3-5 para o Pato 5 Lima, Vitor Delta, estacional e frequência. Eita, Delta, livre. Só 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50, decola 28 com curva à esquerda, saída gole e transição Gonza, controle 119.35, responda 5105. Confirme a saída e a transição. Controle, muito boa noite, gol no meio, no 3. TAM 3455, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4. Reporte estabilizando o localizador. Ok, tá bom, localizador, 3 milhas para usar, TAM 3455. Ok. Web 6727, desça para 3000 pés, ajuste 1 no 0 no 4. 3000 pés, com 0 no 4, objeto 6727. TAM Então 3455, complete final, agora transferência para a torre. Voo no meio, no 3, contato radar, subo nível 360, saída Gole, transição Fito. Gole, o Fito, 360, voo no meio, no 3. Obrigado. Puxa, sinal é ponte para o táxi. Voltará para o táxi, com 88. 219, antes de ingressar na Alfa. Esquerda na Delta, vai chamar solo antes da Alfa. 362. Autorizado chegada, Cari, desça e mantenha nível 040. Foi precoçado, poderia confirmar para o Alfa Bravo Vitor? Alfa Bravo Vitor, acena identificação, autorizado chegada, Cari, desça e mantenha nível 040. 040 na Cari, Bravo. O 6727, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés com 0 no 4, autorizado ILS, reportará estabilizado, objetivo 6727. 13455, passa o ZAN, chame torre 118, décimo 6. 18 daqui a pouco. 13561, passa nível 130, chame Recife 128, décimo 8, alterna 133, décimo 25. 288-3325, uma boa noite. Chegou o quiosque visual com campo? Ah, visual, confiança. Modificado aos 37, desça para 1.500 pés e assuma a navegação. Chame a torre Salvador, frequência 118, décimo 6. Sempre a descer para 1.500. Prossegue visual, 286, confiança. Salvador, 3603, só confirmando a Perwisk 50, vou levar o Gonza. Whisky Golf Oscar, boa noite, chama ingressando perna do vento da pista no 7, autorizado descida para 1.000 pés, ajuste 1014. Ajuste 1014, autorizado 1.000 pés, chamará a perna do vento do 7. Será possível uma base direta pela esquerda da 1.7, Golf Oscar? Quase, temos tráfego na final da pista 28 e vamos prosseguir sem, evitando o pouso simultâneo. Gente, o Golf Oscar vai prosseguir na toda a rotatória. Positivo. Avião com o 6310, repita a informação. Por favor, teria saída prevista para o 6310? Não tem seu plano aqui, confirme o BTS. Confirma? Qual é o destino? Recife. Parou, transição Berlim. 455. Bebê Paul, 3455. Estarei com o controle, o próximo fixo após de gole. Ah, tá ok. 3603. O senhor vai solicitar agora ou eu solicito a força decolagem? Nesse momento. Ah, tô aqui aguardando então. Solo, tá 3662 para o Ponte 1. Azul 4070, corrigindo. Então 3662. Mantém a posição. Tem a aeronave finalizando o push no 06. Assim que iniciar o táxi será autorizado. Ok. Salvador, gol no 885, está pronto para o táxi com 132 a bordo, alternada é com pinça. 4 horas e 33 de autonomia. 1885, autorizado para o seguro táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, cabeceira 28, torre 118, decimal 6. Juliette Alfa, cabeceira 18, 6 com a torre, o gol 1885. Firma. 360, reporte prático, Altena Brasília 2425. Chame Recife no 28, decimal 8, aterno no 33, decimal 25. 1-2-2-8-3-2 1-3-3-2-5 3-3-2-5. Obrigado, tchau. 1-6-7-2-7, estabilizado? Afirmativo, Web-7-6-7-2-7, estabilizado visual. Web-6-7-2-7, complete final. Chame, reduza para aproximação, chame torre 1-1-8-6. Reduzindo para chama torre 1186, boa noite.